Seu batom foi a combinação do vazio que tem em mim, essa sua bunda aqui na minha mão. Quantas vezes não, espanquei o coração. Você sabe que eu sou víbora, te mato e com meu veneno lanço uma lambô, quantas vão lamper? E o que cê passou, quantas vão saber? Nunca amenizou, cê sabe por quê? Quero enriquecer. É que eu já paguei tão caro, tô obrigado a fazer isso valer. Pensar que um dia a gente possa conseguir mudar. Tá tarde dessa vez pra te sentir. Só mais uma vez, depois você me deixa ir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu vi, você me rola com suas decisões. Eu tô na luta e faz um tempo que contenho as emoções. Você me encara, eu sei tudo que quer me dizer. Conheço toda a sua linguagem, é impossível me perder. Selvagem, lógica e cria. Isso tu se encanta, renovo todo dia. Defeito de escorpiana. Controlamos nossas vidas, mas não sabemos a trama. Tipo um livro de suspense, onde o santo é quem te engana. Peço pra falar mais um pouco, assim quem sabe não muda a tese. Gosto de te deixar louco, eu não tenho pressa, então não me apresse. Tô te deixando meio bobo, tipo perdido, deu amnésia. Te olhei no olho, não entendi, mas acho que pesa, yeah. Ai, eu tô dando o meu melhor. Só que na minha pior fase, yeah. Eu tô dando o meu melhor, yeah, yeah, yeah, yeah. Causa amnésia, entorpece a visão. Secado pensando em cifrão. Vida esvazia na palma da mão. Tenho motivos, não faço questão. O que faço, sequelas, meto frustração. Olho o relógio, vejo que oração. São 6:06 da manhã e mais uma vez o tempo mostrando que traz conclusão. Ei, concluo que as coisas andam mais. Aprender a viver do eu bem mais. Nada mais aqui me satisfaz. Se olhar no fundo, verá que já. O que eu tô fazendo leva tempo, pois tem de lá. Olha, você descendo é muito pouco, só imaginar. Mundo acontecendo e eu não posso mais esperar. Não fazer detento, só me prende ao mesmo lugar. Tenho uma missão, são bilhões, tenho que plantar. Muita tempestade, mas é fato, vai clarear. Tenho paciência, é necessário saber esperar. Tenho consciência que só eu posso me ajudar. E essa droga de neurose me alucina. Já faz tempo que onde eu moro só neblina. Vai congelando meu core e minhas rimas. Na minha pior fase, eu sinto meu desejo que já tá come. Na minha pior fase, eu sinto esse hit que já tá come. Na minha pior fase, eu sinto que eles querem só me ver longe. Thank you.